certo homem ficou viúvo muito cedo e teve que cuidar de dois filhos pequenos. E ele cuidava daquelas crianças com todo amor e carinho, porque sabia que aquelas duas crianças eram o grande tesouro que ele tinha herdado nesta vida. E ele morava numa casa que ficava na parte mais baixa de um grande rio. Um rio, inclusive, navegável. Ele morava coisa assim de 100 metros do rio. E cuidava dos filhos e o tempo foi passando. Quando o seu filho mais velho estava com 12 anos e a menina com 5, ele recebeu um telegrama. E ao abrir, ficou sabendo que uma tia muito querida estava no hospital, muito mal, precisando da sua visita. Mas ele não poderia levar as crianças na visita ao hospital, porque o hospital não permitia a entrada de crianças. Então ele chegou para o seu filho de 12 anos e disse: Maurinho, eu vou ter que visitar a tia Filomena. Você acha que seria capaz de tomar conta da sua irmãzinha até eu voltar amanhã? E o menino disse: lógico, papai, eu sou o homem da casa, pode confiar em mim. E este pai, que era cristão, disse assim: meu filho, eu vou pedir a Deus que proteja você e a sua irmãzinha, e amanhã eu volto, está bem? Tem leite na geladeira, tem bolachas ali na despensa, você não precisa se preocupar, se der fome, cuide da sua irmãzinha. E amanhã o papai estará de volta. E se despediu dos dois filhos e caminhou saindo ali da margem do rio e foi até a grande avenida, pegou um ônibus e se retirou. E o menino de 12 anos, o Maurinho, estava se sentindo o homem da casa. E cuidou da irmãzinha quando ela pediu comida, deu leite para ela, deu bolacha de chocolate, e estava tudo bem. Mas teve um momento que a sua irmãzinha começou a chorar: eu quero o papai, cadê o papai? Aí ele disse: o papai já vem, mas olha, não chore não, que nós vamos dormir na cama do papai, aquela cama é bem grande. Ah é, nós vamos dormir no quarto do papai? Vamos, ah que bom. Aí a menininha parou de chorar e de fato, a noite estava ali, já dormindo tranquilamente, quando se ouviu um grande trovão. E um temporal desabou. Mas foi um temporal tão terrível que parecia que o mundo ia acabar. Parecia que o céu estava desabando naquele lugar. E foi tanta água, mas tanta água, que o rio começou a transbordar. E foi enchendo, e as águas chegaram até a casa, e o menino acordou com um solavanco. E quando ele foi até a janela do quarto do seu pai, viu que tudo à volta, todo o terreno, tinha se transformado num grande lago. E a chuva descia, cada pingo grosso de água, e o vento, e os trovões, e os relâmpagos. Ele sentiu medo, mas não podia passar esse medo. A sua irmãzinha acordou assustada e começou a chorar. E ele abraçou a irmãzinha e disse: não chore não, não chore. O papai orou a Deus para nos proteger. Deus está nos protegendo. E a menininha foi parando de chorar enquanto ele abraçava a irmãzinha, mas estava muito preocupado, porque a água foi subindo. A água foi subindo. E logo já estava entrando dentro da casa. E logo estava invadindo o quarto. E a pequenininha começou a chorar: eu quero papai, eu quero papai. Papai já vem, não chore não. A água, nós vamos morrer afogados, a casa vai cair. Não, não vai não. O papai orou para Deus nos proteger. E o menino dizia isso com fé. Acreditava na proteção de Deus. Acreditava no poder da oração. Mas a água não parava de subir, porque a chuva continuava caindo. E agora já estava quase cobrindo a cama. O que o menino fez? Pegou a sua irmãzinha no colo e foi andando no meio das águas e disse: vamos subir a escada ali, pro telhado. vão subindo. E ele olhava para trás e a água continuava entrando dentro da casa. E ele pensou, com certeza não vai chegar aqui em cima no telhado. Então ele ficou lá em cima com a sua irmãzinha no sótão. Ficou apavorado. E a noite era iluminada pelos relâmpagos. E os trovões eram cada vez mais ensurdecedores. E a água continuava descendo. De fato, o céu estava desabando naquela noite. E o menino pensava... Ah, meu Deus, meu pai pediu para o Senhor nos proteger, nos proteja. E ele fazia força para não chorar, para a menininha não ficar impressionada. E ele estava ali dizendo, vamos confiar em Deus, Deus está nos protegendo. E a menininha ficou ali abraçada com seu irmãozinho e a água descendo. E foi assim aquela noite toda. E a água foi subindo, já estava quase chegando no sótão. E o menino, apavorado, olhou e viu que a água estava chegando ali no limite da casa. Muitas telhas já tinham se desprendido. Realmente, todo lugar tinha se transformado num grande lago, num grande profundo lago. A correnteza era muito forte. E o dia começou a amanhecer. Foi quando ele viu uma grande embarcação ali, chegando na direção da casa. E ele viu no convés daquela embarcação um homem que gritava, meu filho, minha filha. E ele reconheceu que era o pai. E ele dizia, lá o papai, lá o papai. E aquele homem nem esperou o bote descer na água. Mergulhou e veio nadando. Veio nadando, nadando. E chegou na casa e abraçou o filho e a filha. E disse, eu não falei para vocês... E o Deus do céu ia proteger. Olha lá vindo o barquinho nos buscar. Os dois homens estavam no bote remando para pegar tanto o pai como seus dois filhos. E quando o menino e a menina entraram no bote, o menininho disse para um dos remadores, viu só? Deus nos protegeu. Vocês vieram mandados por Deus? E um deles, que era ateu, ficou sem graça. O que responder para a criança naquela hora? E ele disse, sim, foi Deus que nos mandou. E o menino e a menininha diziam, sim, eu sabia, sabe por quê, papai, que eu sabia que Deus não nos abandonaria e que nós não morreríamos afogados? Porque eu lembro que um dia o Senhor leu na Bíblia Sagrada uma coisa que falava mais ou menos assim, meu filho, não se preocupe, eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E foi só o menino citar isso para o seu pai. Aos ouvidos dos dois remadores, uma correnteza mais forte veio. Brum! Levou a terra. Mas antes de chorar e lamentar, aquele chefe de família deu glória a Deus. Porque a fé do menino, na proteção do Aldo, tinha guardado aquelas duas vidas preciosas de todo perigo. A casa, tudo bem, ele até construiria outra, mudaria para um lugar mais seguro, não tinha problema nenhum. O que ele não podia perder eram aquelas duas crianças, tudo que ele tinha de mais importante e precioso nesta vida. E ele deu glória a Deus que dera tanta fé ao seu filhinho de 12 anos. E o remador, aquele que era ateu, foi ouvindo o menino contar para o seu pai toda a segurança que ele tinha, na certeza de que Deus passou a noite com eles no sótão daquela casa. O menino dizia, papai, eu tive medo sim, não vou dizer que eu não tive, mas eu tinha certeza que nada aconteceria, porque Deus estava conosco. E foi o testemunho simples daquele menino, com um milagre tão poderoso de proteção, que converteu aquele remador, de que nós não estamos sozinhos. Sejamos pequenos ou grandes, estejamos em terra ou em mar, estejamos perto ou longe, onde quer que nós estivermos, o Senhor nosso Deus estará sempre conosco.